Abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ver um pouquinho sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho. O que é a palavra Evangelho? O que é a palavra Evangelho? Boas notícias, boas novas. Evangelho não é uma palavra espiritualizada, não é uma expressão divina. O Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. Então, se a gente falar assim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando, na verdade, as notícias do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Reino, nós estamos falando as notícias do Reino de Deus. O Evangelho de João Batista, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, são as notícias de Mateus. A palavra nos assegura que o Evangelho de Cristo é poder. Mas, na verdade, a gente precisa entender dessa forma simples. Nós estamos aqui. Se entrar alguém ali agora e falar assim, gente, passou um trator aqui e amassou todos os carros que estavam ali na frente. Isso é uma notícia. E tem poder ou não tem poder? Hã? Tem poder ou não tem poder? Acabou. Tem poder para fazer alguém chorar o resto do ano. Meu carro. Uma notícia sempre vem com uma instância de poder, de ação. Uma notícia tem a função específica de proclamar algo que vai afetar. Não tenha dúvida, qualquer que seja a notícia. A notícia pode ser assim, agora vestido azul não está em moda mais. Pronto, acabou, afetou. A loja que fez um estoque de vestido azul, agora Deus nos acuda, vai ter que devolver ou fazer uma promoção, porque a notícia foi dada. Vestido azul não está na moda mais. Acabou, dificilmente vai vender vestido azul por causa de uma notícia. Eu estava uma vez visitando a sede da CNN, fica em Atlanta, nos Estados Unidos. E lá você pode agendar e conseguir fazer um tour por dentro dos estúdios. Então você pode ir, você passa por alguns corredores que são acusticamente isolados, e tudo de vidro, e você é como se estivesse na sala, no próprio estúdio, enquanto eles estão fazendo as reportagens, os noticiários, aqueles telejornalistas todos lá, aquelas cenas todas. E é muito bonito, é uma coisa sofisticadíssima, é muita tecnologia, é impressionante fazer um tour dentro da CNN. Mas o tempo todo eu ficava com um sentimento ruim. Eu falei assim, gente, eu estou sentindo um negócio ruim, que coisa, não estou me sentindo bem aqui dentro. Um negócio esquisito. E na verdade eu estava sentindo uma opressão. Eu não estava me sentindo bem. Embora seja um ambiente que eu me interesso, aquela tecnologia, aquelas coisas todas ali da mídia, da televisão. Num dos estúdios, acho que um dos maiores estúdios, lá estava lá um desses famosos telejornalistas dando a notícia ao vivo, mas no corredor tinha uma placa enorme, escrita assim, nesse exato momento nós estamos falando com 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Na hora que eu li aquela placa, eu disse, meu Deus, foi como se descortinasse, eu estou dentro de um quartel-general do inimigo. Qualquer notícia que for dada aqui afeta o mundo inteiro. E nós sabemos que a mídia detém o poder, seja de mudar a moda, seja de mudar presidentes, seja de fazer uma guerra, seja de terminar uma guerra. O mundo inteiro, óbvio que por centenas, incontáveis emissoras, incontáveis caminhos da mensagem, Mas de uma forma tão impactante como a CNN, o mundo inteiro recebe uma notícia. Nós estávamos certa vez com uma caravana em Israel, e o líder da caravana, aquele pastor, reuniu toda a equipe, todo mundo, e disse assim: nós vamos orar, liguem para suas famílias, porque nós estamos recebendo muitos telefonemas. Saiu uma notícia de que Jerusalém está aqui em guerra, e estão passando os noticiários lá no Brasil, e os seus familiares estão nos ligando, desesperados: voltem, voltem, voltem, eu quero que vocês liguem para os seus familiares para dizer como foi ontem à noite, como foram esses dias aqui, como está hoje, porque ninguém está acreditando. Ele disse: mas eu estava lá em cima, tem um belvedere lá em cima do Monte das Oliveiras, onde você avista toda a cidade de Jerusalém, e lá onde a maioria desses cinegrafistas vão fazer suas reportagens, tendo como pano de fundo a cidade. E ele estava lá, foi com um grupo para orar, e lá estava uma equipe da CNN, e a mulher estava dizendo assim: as bombas estão cruzando Jerusalém. Ele quase que interrompeu, falou assim: não, é mentira, eu estou aqui, eu não estou vendo nada disso. E na reportagem eles colocaram imagens de bombas cortando o céu em outro lugar, que não Jerusalém, porque nós estávamos lá, não tinha nada daquilo acontecendo. Mas qualquer que seja o intento de um político, de uma nação, de um grupo financeiro, é só lançar uma notícia. Lá na Bolsa de Valores, eles sabem que se sair uma notícia que deixa preocupado o povo a respeito de uma determinada empresa, as ações daquela empresa vão cair. Uma notícia, uma mensagem tem um poder impressionante. E não é apenas uma notícia da forma mais convencional, como na CNN. Pega, por exemplo, aqui ó, na sua mão, estende a sua mão aqui, olha. Põe um limão na sua mão. Cheira o limão, Arthur. Bem cheiroso, forte. Agora parte o limão no meio. Anitta, parte o limão no meio, muito caldo. Partiu? Agora pega a metade dele e espreme todo na boca. Espreme com força, Anitta. Vai. Quando eu era adolescente, tinha alguém lá no colégio que ficava perturbando todo mundo, principalmente as meninas. Falou assim: não, então vou pegar a gilete e passar entre os dois dentes. Aquilo era uma agonia, uma aflição, para. Ó, gilete, hein? Gilete entre os dois dentes. Alguém queria fazer maldade falando uma frase que não era verdadeira, que não era real, que não era palpável, mas afetava. Ai, não aguento nem pensar. E é assim mesmo, Patrícia. Uma notícia muda tudo. É o menino que entrou e falou assim: traz uma notícia horrível, todo mundo cai assustado. Não, brincadeira, brincadeira. Não adianta mais. O corpo já reagiu à notícia. Eu estava conversando com um médico lá no Recife, e ele me apanhou no hotel para me levar onde eu ia ministrar a palavra. E ele foi explicando a atividade dele. Ele é um médico acupunturista, e eu não entendo, nunca tinha estudado nada sobre acupuntura, e a única coisa que eu sei é que aquilo não é de Deus. Essa é a notícia que a gente tinha. Esse negócio não é de Deus, porque verdadeiramente a acupuntura está sempre ligada a coisas místicas do Oriente. Ele foi me explicando o que é isso cientificamente. Que a comunidade científica, a comunidade médica no mundo inteiro já tem isso como fundamento real, verdadeiro. E existe a forma médica de se entender a acupuntura. E aí eu falei assim: mas como que é isso? O que é colocar a agulhinha? Porque aquilo para mim é um negócio de voodoo, de... Não, não. Aí ele foi mostrando e foi dizendo dos pontos no corpo humano que sofrem com uma determinada enfermidade, um determinado mal. Ali se concentra dor, ali se descarrega psicossomaticamente se descarrega toda a pressão e opressão de uma determinada enfermidade ou de um determinado problema. E o que a gente, o que os médicos fazem é colocar uma antena. Ele diz, essa é a mensagem simples. É colocada uma antena. E a antena é para realmente permitir que naquele ponto entre alguma mensagem. Então tem um ambiente propício para as coisas espirituais, perigosíssimo e sem noção. Mas tem um fundamento científico. Então o médico estava dizendo assim, o nosso organismo, o nosso corpo, ele funciona por mensagens. Ele disse, quando você toma um remédio, está com dor de cabeça, tomou uma Neosaldina, você enviou uma mensagem para o corpo. O seu cérebro vai receber aqueles elementos que serão transformados em estímulos elétricos no seu corpo, e o cérebro vai passar a se comportar de uma forma diferente, porque aquela mensagem chegou. Então agora ele passa a se comportar ignorando a fonte da dor. E aí a sua dor de cabeça vai embora. Ó, não estou sentindo mais, o remédio é muito bom. Nem sei se o Neosaldina é bom assim não, viu? Não estou fazendo propaganda do Neosaldina não. Mas a mensagem foi colocada. Então você pode pensar o seguinte, quando eu como um brigadeiro, o que foi que eu comi? Uma mensagem. Aquele açúcar entra no sangue, aqueles carboidratos vão grudando na minha barriga, e uma mensagem vai sendo comunicada ao corpo, principalmente às células adiposas. Se preparem, nós vivemos por mensagens. A maioria dos problemas que nós enfrentamos verdadeiramente são fruto de uma mensagem. O que é que eu entendi nessa circunstância? O que foi que eu entendi com aquela atitude? Aí o nosso corpo vai reagindo porque a nossa mente recebe mensagens. É como a árvore lá na floresta, que depois de uma grande tempestade, ela caiu sozinha. O galho, ou o tronco, foi rompido por um raio, não sei. Eu sei que num determinado momento, aquela árvore tombou. Imagina aquela árvore gigantesca tombando e batendo no chão, e levantando poeira, e levantando folhas, e alguns animaizinhos correndo, os pássaros agitados voando. Se não havia ninguém naquela floresta, houve som? Sim ou não? O interessante é que não houve som. Houve movimento das partículas de ar por conta do movimento daquela matéria, mas som não houve, porque o som, ele é produzido aqui dentro. O movimento daquelas partículas de ar, por conta do movimento daquela matéria, seja a tecla de um piano, a corda de um violão, a corda vocal da garganta de alguém, seja o cair de uma árvore, esse movimento das partículas de ar, ele aciona a membrana do ouvido, vibra a membrana do meu ouvido. E ao vibrar a membrana, é transformado em estímulo elétrico que aciona meu cérebro. Se não houver o arquivo correspondente de identificação daquelas frequências, como a voz de alguém, como o som de um instrumento, o som de um pássaro, o apito de um trem, se não houver o arquivo correspondente, eu vou no máximo dizer assim, que barulho foi esse? Se houver, eu vou dizer, isso é o apito de um trem. Isso é a voz do meu filho. Ou então, deve ser um japonês falando o idioma deles. Eu não entendi nada, eu sei que veio um som. Agora, se a minha membrana do ouvido não vibrar, não transformar essa vibração em estímulo elétrico e não chegar no meu cérebro, eu não ouço nada. Não é porque não aconteceu, não é porque o som não foi produzido, o movimento não foi produzido, melhor dizendo, é porque o meu ouvido não teve condições de produzir o estímulo elétrico que representa sons no meu cérebro. É interessante isso. Então, para eu ouvir alguma coisa, a mensagem tem que chegar. E essa mensagem é o movimento de partículas de ar. Aqui, ó. Você bate ali. Essa vibração da pele produz uma gama de frequências, de movimentos, de ciclos, de velocidade da movimentação das partículas de ar. E eu ouço aquelas frequências. O tempo inteiro, o meu corpo, o meu ser está recebendo mensagens. E não só no exemplo do som, mas também no exemplo da luz, das cores, das formas, do cheiro, do tato. Eu vou recebendo mensagens. Hoje não, talvez não seja tanto, mas na minha época de criança, a gente recebia uma mensagenzinha que era complicada no tato. Quando você fazia alguma coisa, a mãe vinha aqui e dava um beliscãozinho assim, ó. Aquela mensagem era de matar. E produzia mesmo, às vezes produzia raiva, ira, ódio. Bem, é uma forma de ver as coisas, mas não é uma forma de ver as coisas assim fantasiosa. É uma forma de ver as coisas baseado em uma verdade absoluta, científica e espiritual. Se a gente quiser entender mais ainda, todas as coisas foram criadas por uma mensagem. Olha o poder da mensagem. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. O verbo foi liberado, a palavra foi liberada, e a palavra construiu todas as coisas. Por isso que todas as coisas, sobretudo o ser humano, se move por mensagens. Por isso, na Bíblia existe um dom chamado dom de profecia, porque com a palavra eu construo algo, isso é, com uma mensagem eu gero mudanças, transformações, ações, e a gente não aprende essas coisas. A maioria de nós aqui tem mais de 30, não tem? Gente, tudo que eu fiz na minha vida, tantas decisões, tantas coisas, por que que eu não soube isso antes? Por que que eu não aprendi isso desde o início, filho? Olha isso aqui. Bem, não foi por falta de instrução. A palavra nos diz, lês lá Deuteronômio, o Senhor diz assim, ensina teu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele for velho, não se desviará dele. Qual o caminho? Todas as coisas que Deus revelou ao seu povo. E isso está revelado ao povo. Pela palavra, todas as coisas foram construídas. Chega lá no Evangelho de João, João repete a mesma verdade. No princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne. A mensagem se encarnou. Jesus, a palavra, o verbo vivo, se encarnou, que ao mesmo tempo é o princípio. Significa, o princípio de todas as coisas está na palavra, está na mensagem, seja ela qual for. E às vezes ela não precisa nem ser tão pronunciada, né? É aquela senhora que chegou do salão, gastou uma fortuna no cabeleireiro, e o marido fala assim, que é isso? Acabou. A mensagem já foi entregue. não tem jeito de recolher mais. Não, tá bonito. Não, não, amor, tá bonito sim. Não, eu só. Não adianta mais. Não tem como consertar mais, Patrícia. Uma mensagem. Nós nos movemos, as coisas acontecem por mensagem. O remédio que eu tomo, o brigadeiro que eu como, tudo é por uma mensagem que chega a mim. E o meu espírito, o seu espírito, na verdade nós que somos um ser espiritual, precisávamos já ter aprendido que tudo acontece por mensagem. Tiago fala isso de uma forma tão simples. Tiago diz assim, olha, o poder da língua. Na língua está o poder da vida e da morte. Olha um pequeno foguinho que faz devastação numa floresta, um pequeno leme que direciona todo um navio gigantesco. Assim é a língua, o poder da mensagem, da palavra. Agora vem o Paulo e diz assim, capítulo 1 de Gálatas, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós podemos entender esse versículo na forma romana, cristianizada, religiosa, mas nós podemos entender segundo algumas verdades como essa da mensagem. Gálatas 1, capítulo 1, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Talvez para alguns seja impossível, difícil demais. Como é que eu vou relacionar esse versículo ao negócio da mensagem aí, da palavra? Eu até entendi o negócio do corpo, do cérebro, do remédio. Bem, se a comunidade científica, se os médicos, com verdade, estão nos ensinando que o nosso organismo, que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso cérebro funciona por mensagens, ou eles estão todos loucos e Deus fez uma besteira sem tamanho, ou Deus realmente deu a eles inteligência e eles tiveram como descobrir algumas verdades. Por mais que eu e você possamos brigar e falar que a religião, que a Bíblia, eu preciso entender que Deus deve ter dado inteligência a eles para criarem uma penicilina, para criarem os remédios, descobrirem o funcionamento do cérebro, fazerem microcirurgias tremendas que geram curas. Isso não vem de outro lugar, senão de Deus. A ciência não é um universo louco, embora alguns digam que Deus não existe, eles vão ver que existe, que existe. E muitos deles estão realmente descobrindo coisas verdadeiras. Então, essas verdades da comunidade científica serão provadas pela Bíblia. É verdade isso? É verdade. É, então realmente eu estou entendendo por que no princípio Deus fez todas as coisas pela sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Com uma mensagem, com uma palavra, ele declarou e ele executou o que existe. E é assim que eu funciono, e é assim que você funciona. Portanto, a forma de Deus intervir na história do homem não poderia ser outra, senão através de Jesus, seu Filho, a palavra. Então, o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o cristianismo, a vida de Deus, o que Deus propõe ao homem é uma mensagem, uma palavra, uma notícia. E essa notícia tem poder, assim como o remédio tem poder para tirar a minha dor de cabeça, infinitamente mais a notícia de Deus tem poder para me transformar. Mas é só a notícia. Não é nem a ação, é a mensagem, que foi chamado na Bíblia, na nossa tradução de hoje, de evangelho. A gente tem que mudar completamente a nossa forma de raciocinar essas coisas, porque o evangelho para mim sempre tem a conotação de uma coisa assim, religiosa. O evangelho, Nossa Senhora, o evangelho de São João, o evangelho de São Lucas, o evangelho de São Mateus. Mas eu preciso desmistificar. Enquanto muitos homens estão procurando mistificar mais ainda e nos levar mais para um gueto de entendimento místico de coisas espirituais, Deus sempre fez o contrário. Deus sempre trouxe, através de Jesus, com as suas próprias parábolas, Ele trouxe um entendimento muito mais simplificado de todas as verdades bíblicas eternas do reino dEle. Meu filho, é simples, é uma mensagem. Você implanta uma mensagem e ela é criadora ou ela é destruidora. E ela afeta suas emoções, que afetam as suas vontades, que afeta também suas decisões, que afeta o seu mundo externo e propicia legalidades, seja para Deus, seja para o maligno. Então eu preciso entender que a Bíblia, o Evangelho de Jesus e toda a palavra escrita ou a palavra proclamada antes pelos profetas, pelos nossos pais, e agora através de Jesus, como diz o autor aos Hebreus, ela vem para trazer uma mensagem que é por si só poderosa para transformar. A mensagem por si só é poderosa para transformar. Quanto mais eu absorvo, dizem os rabinos que só de eu passar os olhos pela Torá, os desenhos, os caracteres do hebraico, eles penetram no meu espírito. A gente às vezes acha que isso é misticismo, mas isso é verdade. As cores, as formas, são mensagens que vão afetando. Por isso o Senhor diz, medita nela de dia e de noite. Aquele que medita nela de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A mensagem que chega tem poder, e o maligno sabe disso. Por isso, o mundo é movido por shows de música. Por isso, o mundo é movido por notícias. Mais do que isso, por isso o mundo é movido por Hollywood. Qualquer pessoa com um pouquinho de temor a Deus vai em Los Angeles, anda por aqueles ambientes de Hollywood e não quer voltar nunca mais lá. Eu estava com a Dani em alguns lugares desses muito famosos de Hollywood. Falei assim, Dani, eu não quero voltar aqui nunca mais na minha vida. Existe um templo numa mega avenida que na verdade tem lá uma serpente gigantesca, que é a mesma serpente que domina as religiões no mundo inteiro. E essa serpente gigantesca está lá em pé naquela casa chinesa. E é ali onde os artistas se ajoelham, põem as mãos no cimento e fica a marca deles lá. Mas o que aconteceu foi uma reverência. A quem? A um Deus que comanda aquela indústria, que é uma indústria que comunica mensagens ao mundo inteiro da forma mais poderosa que pode existir, com áudio, imagens, emoções, comunicando mensagens, comunicando mensagens. E aí nós podemos até fazer como alguns, que falam assim, eu sou adulto, eu sei filtrar as coisas. É, mas você não filtrou o gilete entre os dois dentes. Você é adulto, mas não filtrou o caldo do limão caindo na sua boca e te fazendo salivar. Você salivou de verdade. Ai, dá uma agonia, é verdadeiro, o organismo está reagindo a uma mensagem que não é verdadeira, que é só uma novela, gente, é novela, gente, Vocês não vão ficar acreditando nisso não, né? Ó, ah, bobeira. Você está exposto a uma comunicação de mensagens que vem com um propósito, que vem do império das trevas. É o teatro, é o cinema, é a novela, são as músicas, todo tipo de comunicação. Agora imagine, irmão, você já viu aquela brincadeira do cabo de guerra? Tem 15 homens fortes de um lado e 15 homens fortes de outro lado. Dificilmente alguém vai vencer. E aquele cabo de guerra você não vai para um lado nem para o outro, porque tem duas forças iguais. Agora, se você pegar um lado 15 homens fortes e do outro lado um homem forte, oh meu irmão, não tem chance. Ó, uma puxada naquele cabo e você joga no chão o outro lado. Agora imagina eu e você, todos os dias, na nossa vida diária, estamos num cabo de guerra, e de um lado tem 15 homens fortes, mensagens de tudo quanto é lugar chegam, televisão, internet, computador, celular, notícias, trânsito, o tempo inteiro somos bombardeados de mensagem, e do outro lado o cabo de guerra só tem eu indo à igreja e lendo a Bíblia de vez em quando. Quem você acha que vai ganhar? A mensagem do reino de Deus, ela é menos que um homem do outro lado do cabo de guerra contra 15. Só essa mensagem, de vez em quando eu ouço uma música, quando eu gosto, quando eu vou à igreja, quando eu... Só essa, o pouquinho que entra é nada perto do poder e da força do conjunto de outras mensagens que chegam a mim consciente e inconscientemente o tempo inteiro. Então eu poderia dizer assim, então vou para o alto do monte Everest, vou para o alto do Tibete, vou me isolar, vou entrar num convento e não vou ouvir mais nada. Não adianta. O que eu preciso está aqui. Paulo diz assim: vocês passaram depressa demais da mensagem de Jesus, do reino de Cristo, para as outras mensagens. Nós podemos estudar e ver na história do povo de Gálatas quais eram os acontecimentos religiosos para dizer, não, eles saíram do evangelho de Jesus Cristo e foram para a heresia tal. Mas isso é só uma das aplicações dessa verdade que está aqui. Eu posso dizer, eu não fui para heresia nenhuma, graças a Deus, mas está sendo bombardeado o tempo inteiro por uma mensagem que me diz assim: na hora em que você precisar mesmo, você pode usar o cheque especial. Ai, que bom que eu tenho. É um outro evangelho. Vamos buscar o Senhor, vamos colocar isso no altar do Senhor. Não. Já. Graças a Deus, Deus abriu a porta, o gerente me ligou, eu nem estava esperando, nem fui eu que pedi. Foi resposta de oração. O gerente me ligou e disse assim: ó, aumentamos seu limite de crédito aqui. Ah, e não, Deus deu uma bênção ao irmão Joaquim essa semana. Que coisa, foi um milagre. Porque ele nem ligou para o gerente que ligou para ele e ofereceu. Já passei do evangelho do reino para outro evangelho. Eu posso estar aqui como pastor firme na palavra, mas na hora em que vem as lutas, na hora que eu sou confrontado, eu tomo outra atitude que não a que está anunciada no evangelho do reino. Significa, eu já passei depressa demais do evangelho de Jesus para outro evangelho. Há uns dias atrás uma pessoa me falou algo de uma forma assim que me afrontou demais. Eu quase que eu fui para o meu evangelho. E o meu evangelho diz assim para eu não vou esganar, porque o meu evangelho está falando assim: não, seja tão burro não. Mas eu vou fazer algumas coisas com essa pessoa. Esse é o meu evangelho. Mas o evangelho de Jesus diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os mansos herdarão a terra. Se você está brincando, Deus, é para eu proceder assim? É, filho, é para você proceder assim. Se você não proceder assim, você vai rapidamente sair do meu evangelho e vai para outro. Senhor, eu quero o teu evangelho. Não é um negócio que a gente faz assim, loucamente. Então, a partir de hoje, eu tomei tais atitudes. Não é assim. Eu quero compreender o teu reino. Eu quero crescer nas coisas do teu reino. Eu quero ir vendo essa transformação dentro de mim. Não é só fora. Dentro de mim. De tal forma que antes de eu tomar qualquer atitude, eu comece a pensar nas notícias do teu reino. Então, eu me lembro de um exemplo de um irmão querido, um amigo que foi para um outro país, se não me engano, a Finlândia. Finlândia. E lá na Finlândia é o seguinte: se você chegar como imigrante legal e quiser estudar, o governo também te dá estudo. Então, esse amigo foi por 4 anos de faculdade, sustentado pelo governo, para estudar. Ele e a família dele. Gente, é mesmo? É. Então, se você for para lá, você pode ter esse benefício. É um bom salário, porque o governo entende que tem que investir nas pessoas, inclusive estrangeiros que vão para lá. Ele se casou, ele se estabeleceu legalmente e passou a ter o direito disso. Aí eu quero isso. Gente, o reino de Deus tem tantas promessas, tantas bênçãos. As notícias que eu recebo do reino de Cristo são de milagres, de cura, de que Deus faz, de que Deus pode. Eu até no meio da tribulação, eu fui na igreja, eu fui no culto, eu estou indo naquelas orações porque eu sei que Deus vai me responder. Mas eu preciso entender que essas mensagens são as mensagens do reino dele. Pertencem ao reino. Alguns benefícios da Finlândia eu posso ter de longe. Eu posso ter como turista, mas se eu quiser ter aqueles demais benefícios que me interessaram, eu preciso me submeter ao reino da Finlândia. Eu preciso morar lá, eu preciso me legalizar lá, eu preciso cumprir algumas leis, eu preciso cumprir algumas regras. E o Evangelho de Jesus anuncia as notícias do reino dos benefícios e das responsabilidades. E só a mensagem por si já tem poder transformador na minha vida. Eu recebo a mensagem e eu já começo a ser transformado. Então eu quero, Senhor. Eu quero o teu evangelho, porque eu quero os benefícios que o teu reino anuncia. Eu preciso deles. E eu me disponho a receber mais das suas mensagens, de tal forma que eu saiba também quais são as minhas responsabilidades no teu reino. O que eu tenho que fazer para viver e desfrutar desse reino? Eu quero. E ao ouvir a mensagem, ao receber a mensagem, eu preciso me lembrar que eu sou transformado só de ouvir, só de receber. Quanto mais eu ouvir a mensagem do reino, mais a minha mente, o meu coração, mais a minha forma de pensar, mais os meus valores vão sendo transformados para serem sintonizados, sincronizados com o reino de Deus. Só que todos os dias nós recebemos milhares e milhares e milhares de mensagens, consciente e inconsciente. E só resta um caminho. Paulo diz assim: vocês estão passando muito rápido de um evangelho para outro. Mas o Senhor diz assim, primeiro, Mateus capítulo 4, verso 23. Nós estamos ouvindo o evangelho do reino. O evangelho do reino foi proclamado em toda a palavra e sobretudo com a vida de Jesus. E o capítulo 4 de Mateus, verso 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus proclamava o evangelho do reino. Jesus decidiu ficar na Galiléia, se você não sabe, porque a Galiléia era o caminho de todas as nações. Você vai lá hoje e você descobre, você vê com os olhos que a Galileia é um vale por onde tem uma estrada plana que leva todos os viajantes lá de além deserto, do norte, de todas aquelas terras secas, até o mar. Era o lugar onde passava todo mundo. Era o lugar de mais audiência. O Ibope na Galileia era altíssimo. Qualquer notícia que fosse lançada numa cidadezinha como Cafarnaum, onde o cara parou para dormir e comer um pouquinho, numa daquelas estradas que estavam sempre cheias de gente de todos os lados, qualquer notícia, é mesmo, ouvi dizer isso, é mesmo, Jesus foi para aquele lugar lá. Por quê? Porque Jesus foi lançar as suas notícias. Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as notícias do reino de Deus. Quais são as notícias do reino? São as mesmas hoje, Senhor. São as que eu vivo? São as que eu vejo na televisão? São as que os consultores, que os conselheiros estão anunciando aí que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar, não posso ser bobo, eu tenho que cuidar de fazer aquilo? São as coisas que a internet está divulgando, mostrando? Não. O evangelho do reino está aqui na palavra. Jesus saía anunciando a mensagem do reino. E eu tenho que me lembrar mais ainda que só de ouvir a mensagem eu já estou sendo transformado. Muito mais se eu colocá-la em prática. Essa mensagem tem poder, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, o versículo diz assim: pregando o Evangelho do reino e o quê? E curando. E aqui a gente pode ver um detalhezinho precioso. Estou comparando duas notícias. As duas notícias parecem muito semelhantes, muito iguais. Como é que eu posso distinguir qual que é a do reino e qual que não é a do reino? Estou em duas igrejas, todas as duas igrejas com uma mensagem linda, com um culto lindo, com um procedimento lindo, uma coisa, que coisa, todas as duas, eu posso optar, para mim tanto faz, mas qual que é a do reino? Como eu vou saber? Estou ouvindo uma mensagem lá na televisão, que essa mensagem, um está falando uma coisa, outro está falando outra coisa, como eu vou saber se é do reino ou não? Nesse versículo nós encontramos um prumo inquestionável. Quando Jesus pregava o evangelho do reino, ele também curava. O evangelho do reino tem um efeito, tem uma consequência, tem um sintoma, tem um fruto inquestionável, que se chama cura. Então, se eu quiser saber se é o evangelho do reino, se é a notícia do reino mesmo, eu preciso identificar que em seguida vem cura. Bem, nós podemos pensar nisso de forma literal, racional e religiosa. Ah, então toda vez que estiver pregando alguém que está doente tem que ficar curado? A palavra do Senhor diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Toda sorte. Toda sorte. Você já viu nos textos aqui do Evangelho falando sobre lunáticos? Já viu sobre lunáticos? Sabe o que é lunático? É um cara de lua. Hã? O mesmo que hoje a gente tem um nome chique, transtorno bipolar. E mesmo que não tenha esse diagnóstico médico-científico, uma pessoa, como a palavra do Senhor diz assim, de ânimo dobre, que um dia está bem, o outro não está, outro dia está alegre, outro dia está, um dia está com fé, outro dia não está, um dia está na igreja e passa uma temporada e a pouco, não quero mais. Uma pessoa inconstante também pode ser uma pessoa lunática, de lua. A igreja está cheia dessas pessoas, a sociedade está cheia dessas pessoas, um dia quer, outro não quer, um dia pode, outro não pode. Um dia está bem, outro dia não está bem. Aí o cara no trabalho, ele tem que ficar pisando em ovos. Não sei como é que está falando, tá hoje, como é que o chefe está hoje. Hoje o chefe está bom. Ih, tá bom. Como é que você sabe? Não, ele já entrou, quando ele entra assim e já pede uma coca, ele está bem. A gente vai vivendo assim, eu não sei se o meu marido está bem, se não está, não sei se a minha esposa está bem, eu não sei se o pastor está bem. A gente vai vivendo assim, as pessoas estão cada dia mais bipolares. Jesus curava todo tipo de doença. Curava o cego, curava o leproso, curava a mulher com fluxo de sangue, curava o doente mental, o endemoniado. O evangelho cura tudo. E eu queria falar de uma forma mais específica, nem é da cura física, nem é da cura alma, diretamente falando, cura da alma. Mas eu queria falar de uma cura que nos impede de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Nós nascemos num país que tem uma carga de herança violenta e maligna. Os nossos antepassados chegaram aqui com um pensamento: eu vou me dar bem, eu quero tirar proveito e eu não quero saber de mais ninguém. Extraíram tudo que podiam extrair da nossa nação. Trouxeram os escravos e falou assim: façam filhos. Então temos, e não é só aqui, na América aconteceu a mesma coisa, temos uma geração cada dia maior de meninos e meninas negros que, principalmente os homens, tem que fazer filho, não tem que ter responsabilidade. Então temos uma população negra nas favelas, pobres, marginalizados, violentos. Temos uma sociedade que está tentando vencer todas essas coisas. Mas temos coisas muito mais difíceis de serem identificadas. Nesse sentimento de baixa autoestima, nessas coisas do que eu sou, quem que eu sou, ninguém gosta de mim, ninguém pensa de mim. Nós somos uma nação carregada de doenças do relacionamento. Temos dificuldade de falar uns com os outros, temos dificuldade de nos abrir, temos dificuldade de ser sinceros, temos dificuldade de levantar a mão e falar assim: eu queria fazer uma pergunta. Porque a gente tem vergonha. A cura da vergonha é uma coisa assim necessária demais. Somos carregados de culpa, a cura da culpa. Aí alguém fala uma coisa comigo, eu já sou imediato. Não, peraí, mas eu não tenho nada com isso não. Isso aí, eu falei aquilo, mas não tem a ver com... A gente já está sempre se defendendo. Tem pessoas que o tempo inteiro se defendem. Mais difícil ainda. Às vezes, se eu vejo ela fazendo o que era para eu fazer, eu já me disponho com ela. Por quê? Porque eu sei que era para eu fazer, eu não estou fazendo e ela fez, então ela me ameaça. E os nossos relacionamentos vão se tornando cheios de doenças. Como alguém cheio de doença vira para o outro e diz assim: Jesus cura? Cura? Por que que você não está curado? Como alguém cheio de doenças vai levantar a voz e entregar uma mensagem que transforma? Então nós, como membros da igreja, até temos uma mensagem para entregar, mas não temos como entregá-la, porque essa mensagem não fez o que a mensagem do reino de Cristo faz: curar. Então nós temos uma mensagem na igreja hoje: muita música, muito show, muita pregação, muito livro, muita coisa acontecendo, mas isso não está curando as pessoas. Continuamos tendo entre nós muitos problemas, muitas dificuldades, muitos atritos, muitas coisinhas, quem. E se alguém falar alguma coisa, nós somos um povo doente dos valores, dos sentimentos, da alma. E eu estou trazendo essa palavra para nós, porque a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, a notícia do reino cura. E eu quero para nós vivermos um ano com um evangelho puro de Jesus que cura. que nos torna pessoas mais simples, mais transparentes, menos problemáticas. Nossos pensamentos, eles articulam muito rápido. Ah, ele falou aquilo porque ele está querendo isso aqui, porque ele está pensando aquilo. Aí já reage, já criamos. E isso que criamos é o universo do diabo, o irreal. Por isso que Jesus curava e expulsava os demônios. Eu quero um ano assim, Senhor, para a minha vida, um evangelho que cura. Ah, eu estou seguindo a igreja. Ah, eu estou no culto. Ah, eu estou seguindo o que o pastor falou. Mas se eu não fui curado ainda, é porque eu não estou no evangelho do reino. É porque, como os Gálatas, muito depressa eu já deixei o evangelho do reino e já estou no outro evangelho. Eu quero, Senhor, que o teu evangelho me cure, que eu seja uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero que o evangelho do Senhor cure coisas e assuntos como esse aqui, que para a gente é tão difícil. Mas também que cure aquelas coisas que estão lá dentro do nosso coração. E que qualquer coisa que façam ou que fale, me faça sentir... Eu quero ser uma pessoa alegre, livre, simples, transparente. Nós poderíamos estudar aqui inúmeros elementos culturais. E temos exemplos que são assim impressionantes no ambiente de trabalho em relação a outros povos que são absurdamente curados em coisas que nós somos dodói, que nós somos... Mas o que nós estamos buscando não é uma cultura melhor, não é uma nação melhor. O que nós estamos buscando é o reino de Cristo. Então eu quero, Senhor, para a minha vida nesse ano, diminuir as outras mensagens e me intensificar, me aprofundar na mensagem do teu reino. O que o teu reino fala sobre como eu devo administrar meu tempo? Eu quero a mensagem do reino. O que o teu reino fala que eu devo fazer para administrar minhas finanças? Eu quero a mensagem do reino. O que o teu reino fala para eu viver na minha vida com o corpo de Cristo? Eu quero viver o teu, eu quero o teu evangelho, porque eu não quero ser como os Gálatas, que muito rapidamente estão vivendo outro evangelho. E eu já entendi que eu não preciso de uma lista de coisas para eu identificar o teu evangelho. Eu só preciso de uma. Se eu estiver sendo curado, transformado, cada dia mais saúde, cada dia mais vida, cada dia mais brilho, cada dia mais da glória do Senhor. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Eu visitei uma família nesses dias, com uma senhora muito doente, sendo cuidada pela família que não é crente, que não é convertida a Jesus Cristo, segundo os nossos padrões, que tem a foto do Papa em casa. E o tempo inteiro, aquela família testemunhou de como Jesus está curando aquela senhora. O tempo inteiro, aquela família testemunhou de como Jesus trouxe soluções, como Jesus transformou. Como... Eu falei assim, Deus do céu. Elas podem ainda não ter feito a completa entrega, mas o Senhor já entrou com o seu reino aqui. Está gerando cura física, emocional e espiritual. Está havendo uma mega transformação nesse lar. Só quem faz isso é o evangelho de Jesus Cristo. Mas sabe o que é, pastor? O padre veio aqui, o padre veio trazer sim, o que foi que ele disse? O padre falou isso, falou assim, isso mesmo, irmão. Isso é de Deus mesmo, isso é o reino, porque o que está acontecendo lá é o evangelho de Jesus. Então a idolatria está perdendo espaço, já não se pronuncia mais nada que veio das trevas. Está acontecendo cura. Isso eu quero que aconteça no meu lar nesse ano. Eu quero que a minha casa nesse ano possa testemunhar, foi um ano de mais curas, de mais transformações, de mais crescimento, de mais vitória, seja nas coisas da minha alma, seja nas coisas do meu espírito, seja até mesmo no corpo, seja nas questões do relacionamento. Rir mais, ser mais simples, servir mais, amar mais, saber distinguir o que é que realmente importa, o que é que não importa, as prioridades, meu tempo. Eu quero isso para minha família nesse ano, porque o evangelho de Jesus gera cura. Eu quero isso, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que continua, não, o sócio é assim, eu quero ser alguém que durante o meu tempo de vida está cada dia melhor. Eu quero ser uma pessoa assim, Senhor. Eu quero que minha família seja uma família cada dia melhor. Não quero ser uma família cheia de problemas, cheia de coisa, de atrito, de cada um diz, fofoca, intriga. Eu quero ser uma família cada dia mais alegre, mais feliz, porque o evangelho de Jesus Cristo cura. Eu quero ser uma pessoa cada dia mais curada. Eu não quero que o Senhor diga de mim o mesmo que disse Paulo dos Gálatas: vocês passaram rápido demais para outro evangelho. Vocês administram os relacionamentos segundo outro evangelho. Vocês administram o dinheiro segundo outro evangelho. Vocês administram as crises segundo outro evangelho. Vocês tomam atitudes segundo outro evangelho. Vocês se lidam com as outras pessoas segundo outro evangelho. Não, eu quero tudo isso segundo o evangelho de Jesus Cristo. Quais são as notícias? Ah, mas fulano fez isso. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu quero viver esse evangelho. Existe uma notícia que já foi lançada, não pela CNN, mas pelo reino de Cristo, que diz: todas as coisas cooperam para o meu bem. Isso é o que eu quero viver, essa notícia. Só de receber essa mensagem eu já estou sendo transformado. Ao vivê-la, eu vou tocar em todos os milagres. Eu quero isso. Quais outras mensagens, Senhor? Temos 66 livros. Mas aí esses dias eu estava ouvindo alguém dizer de uma frase de Mahatma Gandhi. E aí eu fui ler a história de Mahatma Gandhi para saber se era verdade isso. E Mahatma Gandhi, diz a história que ele nunca se converteu a Jesus Cristo. Um indiano budista, as suas religiões, suas crenças. E é dele a frase que diz o seguinte: se no mundo inteiro se queimasse todos os livros, se perdesse tudo o que está escrito, mas não se perdesse o sermão da montanha, então nada teria sido perdido. Se destruir tudo, mas ficar o sermão da montanha, então não destruiu nada. E vem Jesus no sermão da montanha e fala um monte de coisas simples que nós precisamos viver. Eu quero viver isso aqui, Senhor. O teu evangelho. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão receber misericórdia. Senhor, eu quero nesse ano me aprofundar mais no teu evangelho, nas tuas mensagens. É uma decisão pessoal. Eu quero, Senhor. Porque quanto mais eu me encher dessas mensagens, mais eu me lembrarei delas nos momentos mais críticos. Mais eu menosprezarei as demais mensagens. Na verdade, eu nem terei recebido. Eu quero priorizar as tuas mensagens, o teu evangelho, porque ele tem poder para me curar. Paulo vem e diz assim: porque eu não prego outro evangelho, senão o evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus. Poder de Deus. um analgésico, um remedinho de dor de cabeça, eu tomo, e se é daqueles bons, 3 minutos, 5 minutos, eu já não tenho mais dor de cabeça. Lancei para dentro de mim uma mensagem que alterou a forma do meu cérebro funcionar e tirou a dor, mas não tirou a fonte da dor. Então tem hora que eu preciso do remedinho, tem hora que eu preciso até do cheque especial, mas eu não quero viver esse ano tomando remedinho de dor de cabeça. Eu quero pedir que a tua mensagem entre na minha vida e não apenas tire a minha dor de cabeça, mas transforme tudo em mim. Porque se um remedinho tem esse poder de mensagem, imagina o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que não apenas tira a dor de cabeça, mas cura para valer. Eu quero isso, Senhor. As minhas dificuldades com alguém, as minhas dificuldades financeiras, minhas dificuldades do relacionamento com criação de filhos, seja o assunto que for, Jesus, o teu Evangelho vai me curar. Em nome do Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos, irmão? Eu convido você a orar nesse momento e a selar esta manhã a presença do Senhor com uma palavra de fé. Se você pode, se coloque de pé. Eu convido você a orar ao Senhor e levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu posso com a minha própria boca proclamar suas mensagens, e eu quero aumentar o volume e a intensidade das suas mensagens na minha vida. Eu quero, Senhor, com a minha boca, eu quero proclamar mais os versículos. Com a minha boca, eu quero, mesmo no vale da sombra da morte, eu quero me levantar e dizer o que está escrito nas notícias do teu reino. De forma simples, Senhor. Eu quero. Me ajuda nisso, Senhor. Peça a Ele. Quero nesse ano, Senhor, me encher mais do teu Evangelho. Naqueles assuntos que eu já passei para outro Evangelho, eu quero retornar ao teu Evangelho, às tuas notícias. Porque infinitamente mais que um remédio que eu tomo e me salva da dor de cabeça, as tuas mensagens, as tuas palavras, penetrar meu corpo, minha alma, meu espírito, minha memória, todo o meu ser, gerando cura, transformação. E tudo que o Senhor precisa fazer na minha vida, pode fazer, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Como está lá em Deuteronômio 8, o Senhor mesmo permitiu que eu passasse por tudo, que eu passe por tudo que vou passar, para me provar, para me adestrar, para saber o que está dentro de mim, para implantar o teu reino. E eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. É importante você dizer com suas palavras. Lembre-se da verdade de que as mensagens ditas são poderosas. Então proclame com a sua boca, sua voz, aquilo que Deus está te dando, aquilo que você estabelece para a sua vida nesse ano. Senhor, eu vou viver um ano do crescimento do teu Evangelho na minha vida. Não estou falando de conhecimento, não estou falando de estratégias, não estou falando de fórmulas, não estou falando de falácia alguma. Eu estou falando do Evangelho puro de Jesus Cristo. Cruz, arrependimento, comunhão, vida, amor, paz, serviço, alegria. Estou falando do Sermão do Monte, Senhor. Estou falando do Teu Evangelho, Jesus.